違いますよ。1メガ0パラマセンテナ。 Lote Gol no 273, assina a identificação, desça e mantenha o nível de voo 080, a chegada é bom. 080 na bom, 273. Flores, Salvador, boa noite. Gol 764 no 2000 pés. 764, contato radar na decolagem, sub e mantenha o nível de voo 3620 na saída Gol, olho fito. Olho fito, assina 360, voo 764. Solicitou? Voo 601, 360, Galeão. 36, Galeão. Prepare Dael Blas e aguarde cobra. 601. Solo, Condo 21, assinado para o táxi. Pronto para o táxi? Afirmativo. Inicie o táxi e para ingresso na pista, chame a torre em 118, 30, Condo 21. 118, 30, Condo 21. Salvador, boa noite, TAM 3897. 3897, boa noite. Boa noite, portão 02, informação Tango 320, São Paulo, Guarulhos. Guarulhos 340, prepare Dael Dinera, guarde cópia. Preparando Dael Dinera, guardando cópia, 3897. Serra Tango, controle? Sete Serra Tango, controle? Sete Serra Tango, controle? Se eu tenho condições de voar com a proa 200 em condições visuais, seria a proa ideal para a rotatória. Vamos, vamos, vamos, vamos, controle Salvador, boa noite, TAM 3560. 560. Aciona identificação, desça e mantenha o nível de voo 050 na chegada à AMAN. Desce até o 50 na AMAN, 3560. Torre, eu conto 21. Quando 21, autorizado, ingresso táxi pela pista, reporte alinhado e pronto, decolar, cabeceira 1-0. Gente, ingressando pela pista, reportar alinhado, dá 1-0, quando 21. Estação de Salvador, boa noite, atraso 3894, passou nível 200 para 150. 3894, boa noite, essa é a identificação desse e mantém o nível de voo 0620, a chegada é a Mari. 060, boa possibilidade de voar no direto Duna ou ITAP? Tem o perfil, por enquanto, TAM 3894. Sim, descendo para o 060, 3894. Duna 273, está reautorizado o nível de voo 040. 040, 273. Jetson Tango, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1013. Informe visual com campo. 18.6, Tammy 002, roger. 1.01, copia. Pode ser, vai. Desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1013, na prova rotatória, Juliette Serra Tango. Controlo, Papa Tango, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia, mantenha-se em condições visuais no 085 na proa da rotatória, informe no ponto ideal de descida. Eco Tango Índia. Viva! Tango Índia está pronto para a descida. Eco Tango Índia, desça para 3000 pés na proa da rotatória. O altímetro em Salvador 1013. Obrigado, Índia. O 1273 está efetuando algum desvio? Eu tô um pequeno desvio à direita, que já está voando a posição para apelo. Eficiente. Da presente está reautorizada a descida para 2000 pés, o altímetro 1013. O 1273. 2013. Quanto para puxa acionamento? Vai apontar. 3897. Fica 60. Prossiga. Solicita o final do R9 da 10. Piada solicitação, prossegue na chegada a mão, aguardando o GPS da 10, tanto e 560. Positivo, obrigado. O 1764, cruza 140, chame agora o centro Recife em 1288, alternativa 1264. 21 decolou 14, chama em controle 119 decimal 35. 21. Controle ao comando 21. Comando 21, no contato radar na decolagem. Sub e mantém o nível de voo 3620, saída da Elbless. Saída é da Elbless, 360, comando 21. Controle ao comando 21, voltado. Prossiga. Probabilidade da presença pro Ablaz? Negativo, mantenha o perfil, comando 21. Entende, comando 21, mantendo o perfil. Controle 3560, solicita um desvio à esquerda para essa formação. Confirmando a proa por quantas milhas? Eu queria manter a presente proa, que 092, por aproximadamente 15 milhas. Gente, está livre. 3560, forno alterno para reassumir a navegação na proa do servidor 366. Ok, formarei quando possível 366. Controle, boa noite, é o 73603, com a informação Tango. 83603, acione a identificação, desça e mantém o nível de voo 070, a chegada é a Mari. Confira aí, 3603. Firmo, identifique, desça e mantém o 070, a chegada é a Mari. 070, Mari, 3603. Desça Tango, desça para 1.500 pés, informe visual com campo. Ah, vou lá, vou lá. Desça para 1.500 pés, aguardando transferência, torre de controle, Juliette Serra Tango. Ah. 273, está livre LSXRI sem o glide, informe estabilizado no localizador. Formará localizador, 273. Serra Tango, para ingresso no circuito de tráfego, chama agora a torre de controle em 118.62. Para aí, para lá. 935 TAM 8002. Yep. Departure, good evening, TAM 8002 out of 1300 for flight level 340. TAM 8002, radio contact on departure, climb and maintain flight level 340 before main dial departure. 340, any chance of flying direct position dial? Same dial departure, stunt 8002. Okay, on the dial departure, can we fly direct to position dial? A negative, maintain dial departure. Okay, on the departure, TAM 8002. Confere, desça para 2500 pés, o altímetro no 013. Informe quando possível ao Sierra Victor 366. Tem mais uma milha, a gente pode estar livre. Race é um glide, agora chama a torre de controle em 118.62. 260 pela esquerda, forma o tráfego para pouso na pista 10 a 7 milhas da cabeceira 10. Só para 2500 pés, informe estabilizado na final GPS 3560. 3560 vai informar estabilizado. Tango, efetue 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da 17. Olá, Paulo. Golo 263 autorizado, pouso 90. O vento é de 150 graus com 8 nós, primeiros 90 metros, indisponíveis. Mativo, pouso 90, 273. Cida para o 0620. 0620, 3603. Espera visual no setor norte do campo a 1.500 pés. Sim, 273. O controle do 3560. Por filha? Mais um pouquinho à esquerda aqui, a gente já pulou o 366, tá? Vicente, informe na produção do servidor 366. Vamos ali. Efeito 94, vai prosseguir GPS? Confirma para 3894. Vai prosseguir ILS, X-Ray ou GPS? ILS, X-Ray, 3894. Gente. Todo 366, 3560. Informe no seu aviso 366 estabilizado na sinal GPS, então 3560. Força Aérea, corrigindo, Condor 21, chame agora Recife em 1288 até 1264. Condor 21, copia o controle? Ora 288, 1264, Condor 21. Lutan 3894, 60.050 para entrar no Maçã. Firma Lutan 3894? Afirmo. Na proa 050 por quantas milhas? 15 milhas, 3894. Está livre de desvio, Lutan 3894. Entendi. Reduza 2109. 3603. Autorizado, pouso fixo no 7, vento 150 graus, 089. Já estamos, tá show pra lá. Aguarde transferência, torre de controle em descida para 1.500 pés. Eco Tango India. Obrigado, irmão. Bob 76708 ou 20? 08, 08, prossiga. Coordenando para o número 33 para Recife. Sul Caracaju, aguarde cópia. 73, solo aos 22, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 273. Salvador, boa noite, Tan 3560, estabilizado no GPS da 10. Tan 3560, continua a aproximação, forma cabeceira deslocado 90 metros. Reporte, 4 milhas, cabeceira 10, trem em pouso, baixado travado. Tomarei baixado travado. Autorizado, reporta ataque 3897. Salvador approach. Go ahead, 8002. Call now Recife Center, frequency 128.8, backup 126.4. What's the backup, please? Backup 126.4. 126.4, TAM 8002, good night. Metro 1013. 3000 pés, 1013, 3603. Está pronto, cópia? Pronto, 601. Galeão, nível 360, Persiluno 4. Persiluno 4 até Toquinha, após conforme o plano. Decola da pista no zero, curva direita da El Blaze, a saída. Controle na frequência 11935. Torre em 118, meia dúzia. E transponder 5004, gol no 601. 3360, Galeão, Persiluno 4 até Toquinha. Decola da 10, da El Blaze, 1935. 862-5004, transponder, gol 1601. Conforme pronto, puxa acionamento no 601. Na 601. Turno 940, pronto, cópia. Prossega. Guarulhos, 360. A Peruísque 50 é a rota. Decola da 10 com curva direita, saída da El, transição de NER. Frequência do controle 11935, a torre em 118, meia dúzia. Transponder 5014, gol no 940. 360, Guarulhos, A350, da Eldiner. Controle 11935, torre 18,6, 5014, o transponder, gol no 940. Correta, cruze pronto para push. Reportado. Log 6708, pronto, cópia. Recife 330, Aperuísco 58. Decola no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O controle na frequência 11935. A torre em 118, meia dúzia. Seu código 5020. Autorizado, nível 330, Recife. Aperuísque 58, Pouca Aracaju, decola 10, curva esquerda, 1935. Controle, a torre 1986, vai acionar 5020. É vigente 6708. Informe pronto para puxa acionamento. Guardião 01, autorizado. Autorizado a colar pro sul, pro litoral, sem interferir com o eixo da 17. Vento 1, 40 graus, 08 nós. Completa o ILS-XI sem o Glide e agora chama a torre de controle em 118.6 dúzia. 3560, solo aos 28. chame solo 1219-9. 1219, tá 3560. Fora de solo, Guardião, e agradece a colaboração. Guardião 01 decolou aos 28, podia confirmar a distância? 28 tá. Vamos fazer patrulhamento ali do jogo de em Pituaçu, vistas a Pituaçu. Tô visual com a aeronave já no loco. Sim, chame controle 1-9-35, podia confirmar piloto comando? 19.35, não ouviu o final da mensagem. Podia confirmar piloto comando? Ah, Romeu Eco, November Alpha Tango Oscar. 1-8, autonomia 4-15, alterna Galeão. Então, 3894, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 089. Livre pouso, pista 1-0, 3894. Só informa o carro ser deslocado 90 metros, 90 metros. Ciente, 90 metros, 3894. Saúde, ouviu o guardião, relação ao comandante? Afirmo, chame controle 1-9-35, obrigado. Controle 19-35, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Guardião, boa noite, Guardião 02. Corrijo, Guardião 01. Chega, Guardião 01. Circulou de Salvador, está no momento 400 pés, ingressando na linha do litoral, sendo ultrapassado por R2 para 10. Mas mantém patrulhamento nas proximidades de Pituaçu devido ao jogo naquele local. Ok, ciente, mantenha por enquanto a linha litoral a no máximo 500 pés, aguardando o sobrevoo para Pituaçu. Temos ainda uma aproximação para Salvador. Ok, está visual, inclusive com a próxima aeronave. Não irá interferir, vai se manter restrito a 500 pés naquele setor, na sua escuta permanente. Juliette 3560. 3560, está autorizado o ingresso até o portão de número 8, 3560. Autorizado para o 08, para 3560. Guardião? Prossiga. Está na linha do litoral, visual com a aeronave às 2 horas para o LOC. A intenção é se manter restrito a 500 pés no setor, no momento está a 300, manterá restrito a 500, na escuta permanente, já ultrapassou o Fimbra. Presidente, na escuta permanente, Guardião 01. Permanente, grato, Guardião 01. Tá 3603 já estabilizado? Estabilizou, tá 3603. 3603, completa o GPS corrigindo. Completa o LS. X-Ray Cianglade, chama agora a torre 118.62. Informa o tráfego de um helicóptero, um Alfa CA50 da Polícia Militar, efetuando exercício de patrulhamento próximo ao marcador externo. Sente, 3603. Só para coordenação, vai de alta visual com o 3603, está nas nossas 11 horas. Claro. E prossiga seu táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 118-612, boa noite no 601. Juliette Alfa, 612, ponto de espera, boa noite, bom 601. Sol, boa noite, até 3894, livrando, se escuta. 3894, boa noite, tem táxi autorizado Alfa, reporte para ingressar na Juliette 3894. Alfa, reportar antes da Juliette 3894. Torre Salvador, boa noite, Alta 3603, sinal da 10, baixado, travado. 3603, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 150 graus, 089, cabeceira deslocada, 90 metros. Aciente, Sempre pouso 090, 73603. No controle? Ah, escuta. O seu tempo estimado de voo? Ah, estima aqui mais 10 minutos. A gente deve pousar, só verificando como é que tá o setor aqui. A gente deve pousar na paralela e retornar o voo após o término, aproximadamente às 19 horas. Ok, gente. Da Juliette, 3294. 3294, autorizado ingresso, seu portão de número 5. Juliette para o 5, 3294. Solo aos 3-4, vive à direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, boa. Oi, Salvador, boa noite, sou o 601, ponto de espera, pronto. O no 601, mantém ponto de espera, dá 1-0. Tenho o 601. Lete, teu portão de número 9. Alfa Juliette pro 9, 3603. Gente. O no 601 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém, gol 1-0, gol 601. Dole, boa noite, sou papai gol com Mike Alfa. Mano, do Patan Golf Mike Alpha. Afirmativo, 9 minutos afastado de Aman para descida. Mike, corrigindo, Golf Mike Alpha, acione identificação. Desce e mantém inicialmente 080 na chegada Aman. Identificado, confirme o final da mensagem, não foi entendido? Desce para o 080 na chegada Aman. Golf Mike Alpha. Para 80, o Golf Mike Alpha. Ô Salvador, é o Gol no 776, com a Tango. Gol no 776, aciona a identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada Mari. 050 Mari, intenção é final do RNAV, senhor. Copiado a solicitação, prossegue na chegada Mari, aguardando o GPS da 10, Gol no 776. Obrigado. Mandou boa noite, 3897, passa 1800 para o 340. 3897, boa noite. Contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 340, saída da Eldiner.